não! Hoje sim! Hoje sim! Boleirante! Programa, agora alguém tem que me ajudar nos adjetivos, cara, porque senão eu vou acabar vacilando aqui, falando a mesma coisa. Alguém me ajuda? Se eu soubesse, eu tinha estudado antes, cara. Você pega de surpresa, né, cara? Pô, fofinha adjetivo, cara. Bom, vamos lá. O incrível, maravilhoso, cheiroso de sempre, né? É delicioso e nobre. Nobre novo. Nobre programa, sim, porque hoje, finalmente, o nosso programa, ele explica um pouco daquele mistério, né? Aquele enigma que as pessoas já até perguntaram pra gente, né? Que não faz muito sentido a gente ter um narrador falando de Fórmula 1 na nossa abertura, né, cara? Pois é. Você começa a entender, porque hoje a gente vai falar de derrapadas, hoje a gente vai falar de vacilos. Estilos dos narradores de futebol que são muito importantes tanto para a Fórmula 1 quanto para o futebol, quanto todos os esportes, entendeu? Então é o que a gente mais vê, né? Na verdade, a gente recebe a informação do futebol pela imagem, né? E muitas das vezes até mesmo somente pelo áudio, através do rádio. E os responsáveis por trazer, né, a magia do esporte para a gente são os grandes, incríveis, maravilhosos, cheirosos narradores, cara, de futebol. É verdade. Finalmente estamos aqui rendendo uma homenagem para eles que também derrapam. Não tô rendendo homenagem pra eles, não, cara. Que foi isso, mal aí. Cara. Mas, pô, esse foi o Cleber Machado, aquele cara maravilhoso. Cara, tem que render homenagem assim pros caras. Não é essa homenagem que você tá pensando, essa daí você já devia ter parado de fazer. Mas, assim, os caras merecem nosso reconhecimento, né? Até por nos proporcionar momentos, né, de derrapadas. Derrapadas que fazem o link com a Fórmula 1 e que explica por que tem a porcaria do Cleber Machado na abertura. E agora ninguém mais pode questionar a gente, porque tá explicado. Então, pra guiar esse incrível, maravilhoso, cheiroso, faltou algum? Não sei. Assunto, estamos eu, Pombo, o nosso amigo Chacal. Que fase! O nosso amigo Robinho. Hoje não. Hoje sim. Inclusive, o tema hoje sim, tem tudo a ver com... A gente já falou isso, mas tem tudo a ver com a expectativa que as pessoas sempre têm. Esse programa que deve estar saindo 2 meses e meio depois do normal, né? Mas só por culpa do nosso incrível convidado, novidade também, né, na casa. Hã? O Pluff, a Gazela. Não, Pluff. Não. Hoje não, eu queria dizer que eu só aqui é mais meu do que de vocês já. Pois é, cara, eu ia dizer isso. Pô, o Pluff já deixou de ser convidado faz tempo, né, cara? Tá mais recorrente do que a gente. Não é convidado, ele já tá tipo aquela empregada, assim, que você olha o dia inteiro, entendeu? No caso do Pluff, até pode envolver coisas pederastas, mas não vamos pensar nisso. Isso tá vamos... crime, cara, me respeita. Ah, não. Pô, vamos continuar aí, vamos seguir direto pros e-mails. Deu chilique, brother. Indignação. Ah, meu irmão, tô sem paciência, cara. Achei que hoje fosse sexta-feira. Tá, dia de maldade, né, cara? Dia de maldade. Malandramente. E-mails, então, né? E-mails. Começando, então, a nossa leitura de e-mails olímpica. Olímpica. Olha aí, olímpica, porra. Igual a espada do Jiraya. Que isso, cara. Aí eu quero falar com tanta propriedade, cara. Eu vou ficar na dúvida. Eu conheço bem, cara. Conheço bem. Já vi muito. Opa! É, pô. Você não viu o Jiraya, não, quando era criança? Não sei, cara. Mas espada eu espada olímpica. Eu te via por fora da armadura, sabe qual é? Tá certo. Mas é isso aí, cara. A gente entrando aqui nesse período olímpico, né? Jogos acontecendo, muitas competições, muita coisa rolando e a gente aqui gravando podcast, né? E gravando podcast, mas pelo menos a gente não tá quebrando a perna, né? Que nem uns e outros aí. Pois é, e nem em várias partes, né, cara? Caralho, essa Olimpíada tá muito divertida pra mim, cara. Ah, é, né, cara? Pois é, a gente esqueceu daquele teu gosto por coisas meio não, não confunda as coisas, não. É, mas nada melhor do que os e-mails e os comentários aqui dos ouvintes pra poder recuperar a gente aí desse período triste das Olimpíadas, né, Ken? Pô, cara, triste nada. O Pombo já falou que pra ele tá feliz, pô. Pra mim tá excelente. Não, ele não disse que tá feliz, disse que tá divertido. Diversão e felicidade são coisas diferentes. É verdade. É a vida, cara. Uns estão muito felizes, outros estão tristes. As calopsitas estão cantando e o mundo segue, cara. É isso aí. E quem foi que mandou o comentário pra gente essa semana? Cara, essa semana a gente teve vários comentários, cara. O primeiro deles foi do nosso amigo Lucas Lima. Pô, Lucas Lima tava sumido, né, cara? Pois é, cara. Eu já tava até sentindo falta aqui, cara. Deu saudade aqui. Não foi convocado, né, Lucas Lima? Pois é, não foi convocado pras Olimpíadas, né? Por isso que tá aí ouvindo podcast mandando e-mail, né, pois cara? É. Comentário, né, cara? Se deu bem. Se deu bem pra não passar vexame. Pois é. O que ele disse aqui foi o seguinte: caceta, quanto tempo eu não comento? Ando na mesma periodicidade. Caceta. E planeta. É, pois é. Ando na mesma periodicidade de comentários que vocês de podcast. É, quase isso. É só atraso mais um pouquinho que fica lá. Exatamente. Ele diz aqui: e rapaziada, quando vai rolar um programa comentando a rodada desse campeonato aí? É, isso aí. É... Tem que ver isso aí, né, cara? Tem que ver isso aí. Eu não vou fazer promessa nenhuma, não. É, não vamos fazer, não, até porque eu não tô acompanhando essa rodada aí de todos os campeonatos principais aí. Tem uns que eu acompanho. Pois é, né? Inteiro, outros eu não acompanho tanto aí, que rola outro dia. Exatamente. Não tem muita motivação, né? Exatamente. É isso aí. Mas quando tiver os patrocínios aí das redes de televisão, entendeu? Aí exatamente, a gente... né? O pessoal que vende bala aí, essa galera que tem dinheiro. Pois é, exatamente. É isso aí. E, cara, assim, o comentário seguinte foi do glorioso Gabriel Sem Sobrenome, que sempre deixa o dele, né? Tipo, faz mais gol que o Hernani, né, cara? Nunca passe branco. Exatamente. E disse que esse cast merece uma parte 2, porque tem muitos nomes bizarros. E eu concordo plenamente, cara. Se dá pra fazer parte 2, parte 3. Se a gente for falar só de apelido, então, cara, entrou no Nordeste, putz grila, cara, tem muito apelido engraçado. A gente tem muita coisa pra explorar aí. Vamos ver se no futuro, um pouco distante, a gente faz uma parte 2 desse episódio. E é legal que quem comentou isso foi o Gabriel Sem Sobrenome, que se salvou de repente, que tem um nome muito escroto, né? Porque vários jogadores acabam sendo escrotos pelo sobrenome. Exatamente. Pois é, cara. Então, de repente, o Gabriel, um dia a gente vai descobrir o sobrenome dele, vai ser um negócio muito comprometedor. Pode escrever. É verdade. E quem dá sequência aqui, cara, nos comentários, é o Kelvin Mello, que ele não acreditou que tem um cara chamado Drinkwater. Pra quem duvida aí, eu botei a foto do Drinkwater com a camisa dele aqui, bem destacada no nome. E, então, foi muita coragem, muita ousadia dos pais dele, muita ousadia e alegria, cara. E o Guaraná Dolly tá dando muito mole aqui no patrocinar esse time aí, cara. Pois é, né? Cara, só cortar o Drinkwater ali e botar Drink Dolly. Dolly, exatamente. É isso aí. E um comentário, cara, que eu achei muito relevante foi do Tasso Evangelista. Ele mandou um comentário muito maneiro que ele disse o seguinte: só pra complementar a informação sobre o Fuga para a Vitória, o jogo é entre prisioneiros de um campo de concentração e nazistas. E o personagem do Pelé é de Trinidad e Tobago. Cara, eu sempre lembro disso, cara. É muito bom. Ele tá, tipo, falando com alguém lá, contando alguma coisa, e tem a famosa frase dele: "When I was a boy, in Trinidad." Ah, essa frase não chega nem perto. A frase mais gloriosa do Pelé, que é: "Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha." Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Essa é a melhor mesmo. Essa é muito boa, cara. Pô, e o Tasso Evangelista ainda mandou uma imagem aqui, cara, que é, sabe aquelas fotos do time posicionado, sabe aquela foto antes de jogo, tem metade do time ajoelhado, outra metade em pé? E, tipo, estão eles ali no campo e várias suásticas atrás, as paradas bizarras, assim. O melhor é que, tipo assim, tem um cara que eu não tô acreditando que é o uniforme de goleiro, ele de azul. Parece que ele é, tipo, o líbero do time, tá ligado? Exatamente. É o Stallone, cara. Eu prefiro me convencer de que o goleiro maneiro é aquele cara de capacete uniforme ali, cara. Pode escrever, né? Com a arma na mão. Pô, cacetete na mão, né? Ali, cara. Essa parada de cacetete na mão é complicada, né? E tem o volante ali, o primeiro volante que é onde guarda ali embaixo dele. Ali. É pior que... Verdade. Esse filme tem um cara que foi citado no podcast, né, cara? Que é o Michael Caine, né, cara? É, Michael Caine. Exatamente. Por isso que ele deixou todo de branco, cara. Pra disfarçar o fone, né, cara? É possível, é possível. Mas aqui, dando prosseguimento, a gente tem um comentário do Matheus Santos, que ele disse que o nome do Cuca, treinador chorão do Palmeiras, na verdade é Alexis Estival Beludo. Não, é seu Cuca. Como assim, cara? Ele perguntou se o Beludo do nome dele seria a razão do apelido, entendeu? Dele de ser Cuca. Porque se fosse, seria o melhor apelido do mundo do futebol. Seria... Não, cara, deixa eu responder pro ouvinte. Seu Cuca é ele, cara. Só isso que você precisa saber. É tipo isso, cara. Porque a informação que ele tinha liberado aqui é que realmente, né, se o apelido do cara for Cuca, ia ficar, por causa do nome Beludo, ia ficar um conjunto maneiro aqui, né, que seria o Cuca Beludo, né, cara? É verdade, é um trocadilho também. É. Mas não importa, independente do que você liberar, seu Cuca é ele, cara. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo, Matheus Santos? Seu Cuca é ele, cara, já era. E ele comentou aqui, ele fez um outro comentário posterior aqui, dizendo que o irmão do Marco Foda é o Madison, o Foda. Que a gente chegou a comentar, né, que no episódio de jogadores modernos, que o Madison fez uma tatuagem escrita Madison Foda, cara. Que maluco, é excepcional. Cara, eu tô imaginando essa porra dessa tatuagem aí, essa merda do Madison Foda. Sabe o que seria muito foda, assim, se ele conseguisse, primeiramente, né? Se alguém tem que inventar isso daí pra poder corroborar. Que palavra escrota. Corroborar. Palavra bonita. Com a minha tese. O que acontece, cara? Seria muito legal. Lembra como é que era aquele Stasis você virava ele mudava a figura? Uhum. Com um holograma? Sei lá, certamente. Como... Então, imagina uma tatuagem com essa porra desse efeito. E aí a tatuagem fica escrito assim, tipo, Madison numa parada e Foda na outra virada, entendeu? Então ele tem que ficar, tipo, virando o braço. E em cima entraria, tipo, o avassalador, tá ligado? Sou Foda. Fazendo aquela dancinha, tipo aquela lambada, aquela sambadinha que ele dá durante a música. Uhum. No, pezinho pra frente, pezinho pra trás. É. Exatamente, em dois frames assim, tá ligado? Porra, sou foda ele. Porra, isso é muito feio essa tatuagem, moleque. Isso ia ser maneiro. Alguém, por favor, inveja essa tatuagem de holograma aí, que, porra, na hora eu vou pilhar alguém idiota pra fazer. Não vou fazer, não. Então, galera, de comentários, foi isso aí que a gente recebeu. A gente agradece aí a participação da molecada. E a gente parte agora pros e-mails, né? Quem foi que mandou e-mail essa semana? É, então, como nem só de comentários vive o podcast, a gente recebeu e-mail aqui do nosso querido Gabriel, sem sobrenome, mais uma vez marcando presença aí, ó. Tá vendo, cara? Não só nos comentários, mas também nos e-mails, olha aí. É, rapaz, sabe que o Biel caprichou. Mas que bosta! Ele diz o seguinte: ótimo cast. Bem, sobrenomes estranhos no mundo futebolístico me lembro logo do Sissoko. Também, caraca, quando ouço esse nome, só imagino ele dando soco em si mesmo. Nossa! Nossa! Meu Deus! É, eu Sissoko, né? Opa! Acho que tomou um soco no estômago aí. Morre, não. É, cara, o bicho tá pegando aqui. Tu se socou, cara? Eu me soquei aqui no estômago mesmo. Não, eu se soquei, cara. É. Desculpa, perdão. Ele completa com... Só pra deixar como curiosidade, já que não tem nada a ver com futebol, tive um conhecido chamado Adolfo Ítalo. Ou seja, quase um ditador alemão. Que nome excelente, cara. Adolfo Ítalo, puta que pariu, cara. Ele diz assim: aí nessas horas eu penso o que se passa na cabeça dos pais pra dar um nome desses. Abraço a todos e carinho por trás no Pluff Carioca. Ah, com certeza ele vai gostar. É, cara. Por trás o Puff não gosta de carinho, não, cara. Ah, é? Ah, não. É, falou especialista. Porra, são anos de convivência. Ah, não. Anos. Bota anos nisso. Passados. Então, cara, partindo dessa viadagem do Puff gaúcho, carioca, sei lá qual é a do Puff, a gente recebeu mais um e-mail do nosso patrocinador futuro, né? Quem sabe? Por favor? Por favor. Tá certo. Ele fala assim: salve, rapaziada. Muito bom esse cast. É difícil falar de nome quando no Brasil, Gleidson é um nome comum. Caraca, eu trabalhei com Gleidson, cara. Gleidson. Não tem uma parada, não tem um negócio de espirrar um spray chamado Gleide? Tem. Caralho, Gleidson. Caralho. Caraca. Caralho, mano. Cara, então, é o filho do Gleide, pai. Se eu não me engano, esse spray é cheiroso. Então, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Ele coloca aqui. Inclusive, isso me lembrou um jogador que comentaram em um podcast de Tanguinha, que chama Meta World Peace. Eu não lembro disso, cara. Eu também não. Meta World Peace. Cara, parabéns. Você lembra mais da Tanguinha do que eu, cara. Mas eu não lembro disso, cara. Que, cara, como... manda mais um e-mail explicando melhor essa parada, porque eu não lembro nada disso. Você ficou, tipo, no vácuo da lembrança aí, com certeza. Cara, eu tenho uma teoria sobre esse negócio desse nome aí, cara. Eu acho que isso aí é tipo aqueles episódios de Tanguinha, quando vocês falavam alguma coisa maluca sobre Mob Dick, só pra ver se me irritava, se negar confirmar uma parada que não tinha existido. O famoso coisa. Capitão Agnate. Grande Capitão Agnate, cara. Ah, cara, muito bom aquilo. Eu já ouvi gente falando que lembrava. Muitas pessoas, cara. Isso é um dos easter eggs da Tanguinha. A gente tá amarrado pra fazer essas pilhas aí. Quem sabe um dia a gente revela algumas delas aí pra vocês, mas muita gente foi pilhada. Muita gente foi, com certeza. Ele continua aqui. Nem lembrava desse Iago Pikachu. Cara, que absurdo. Mas vi que o nome dele é Gleidson Iago. Como assim, cara? Gleidson? É sério isso? O nome dele é Gleidson? Cara, não duvido não, cara. Cara, ele deve estar fazendo essa parada do Agnate com a gente. É, cara, é possível, cara. Caralho, sério? Gleidson? Caralho. O Flamengo tinha um cara com esse nome, parecido com isso, né? Cara, não vou lembrar não. Não era aquele cara vesgo, era... Clayton. Não, então não tinha nada a ver com o Gleidson. Caraca, o pior é que o nome do moleque é esse mesmo, cara. É mesmo, cara? Agora eu entendo por que chamam de Iago Pikachu, cara. Caraca. Qualquer coisa melhor que isso. Gleidson podia chamar o cara até de Lick Tug, que era melhor do que Gleidson, viado. Tung lá. Caralho, eu conheço o nome de vários Pokémon, eu sou idiota. Mas... eu reconheci Lick Tug, cara. Eu fiquei com vergonha. Pois é, ele coloca aqui, melhor Pikachu do que Gleidson. É verdade, melhor Pikachu do que Gleidson. Nunca pegaria um Pokémon chamado Gleidson e nem decoraria o nome dele. Ele coloca aqui, em relação à pergunta, aqui, ah, é verdade, ele foi ouvinte bola cheia, grande Fabricinho. Quantas vezes ele foi ouvinte bola cheia, cara? Cara, duas ou três, né? Eu não tenho certeza, mas o rapaz merece. Menos do que o suficiente para vir a se tornar o nosso patrocinador, com certeza. Mas, né, sem interesse algum, vamos para a pergunta, então, do ouvinte bola cheia. Ele perguntou o seguinte: o que dá um cruzamento? Ai, meu Deus do céu. Que pariu, cara. Na moral, não tô acreditando nisso. Olha lá. O que dá um cruzamento de quero-quero com o pica-pau? Então, na verdade, ele riscou essa pergunta aí e fez uma logo em seguida. Quais são suas previsões para a seleção nessas Olimpíadas? Vai conseguir jogar ou vai tomar o peru de novo? Eita, pera. E aí, cara... O que vocês acham aí? Quais são as expectativas de vocês aí? Cara, vamos lá. Pra mim, cara, a seleção brasileira olímpica tá, de certa forma, até melhor do que a seleção brasileira de fato, né? A principal. Mas, assim, eu não sei, cara. Eu acho que em Olimpíada, o espírito é meio diferente, entendeu? Tanto que o Brasil nunca ganhou nenhuma Olimpíada. O Brasil, às vezes, chega cheio de pompa, cheio de pose na Olimpíada, mas a galera, não sei, parece que tem outra motivação, sabe como é que é? Uhum. Porra, aquele ano foi foda que o Brasil perdeu pra África do Sul, não foi? Camarões, a final. E porra, cara, esses times africanos, caraca, maluco, eles comem a bola, os caras, assim, conta muito a parte física, não sei porquê, mas assim, na Olimpíada, acaba vencendo o time que tu vê que tá com um ritmo melhor, né? Nem aquele mas time não, cara. Assim, entendeu? Só esses negros maravilhosos que saem tocando e tabelando. É isso aí, cara. Eu, na verdade, eu tava ouvindo a teoria de um colega meu de trabalho, e o cara tipo, falou uma parada que é interessante, cara. Ele falou que a seleção brasileira, na verdade, tá copiando a estratégia que deu certo pra Portugal, entendeu? Que é vir empatando e ser campeão lá na frente, entendeu? Acho que tem tudo pra dar certo, assim. Funcionou pros caras, pode funcionar pra gente, entendeu? É verdade. Só falta, tipo, o Cristiano Ronaldo, né? Quem é que vai ser o cara lá de outro país que vai fazer o gol aqui? Como é que é o nome dele? Gervinho, não. Como é que é o nome dele? Éder. Quem? A cara, gente não tem nenhum estrangeiro, né, no time, né, cara? Exatamente, e não tem um zagueiro quebrador de cabeça lá atrás, cara, também pra... Pô, podia estar na seleção brasileira, né, cara? Podia estar quebrando todo mundo. Tinha que ter... A gente tinha que fazer a seleção brasileira voltar a jogar, tinha que ter convocado o Pepe antes dele ir pra Portugal, tinha que chamar o Felipe Melo de volta, entendeu? Tem que dar porrada em todo mundo, meu irmão. Exatamente. Já que não tem futebol, tu quebra os adversários e acabou o problema, entendeu? Exatamente, essa ideia é essa, meu irmão. Vamos quebrar pois geral. É, né, Brasil, país do quebra-bol. Exatamente, a gente só tá indo bem agora no MMA mesmo, então, pô, aproveita tudo e mistura tudo de uma vez. Brasil, país do El Racha. País do El Racha, é isso aí, cara. El Racha, mané. Mas, cara, sobre as previsões, assim, eu acho que a gente tem muitas chances com a nossa seleção feminina, tá jogando muito agora. Neymar, pô, cara, Marta é bizarra, né, cara, joga muito, cara. Foda, mano. Não, detalhe, a gente ainda tem a Formiga, tá ligado? A Formiga. A gente sempre teve a Formiga, né, cara? Cara, na moral, eu acho que, sei lá, na Olimpíada de... Sei lá, me fala aí, me fala um país que nunca teve Olimpíada, por favor. Argentina. É, boa. Na Olimpíada de Buenos Aires, cara, vai ter a Formiga lá, tipo, em 2042, assim. Sei lá que vai ter Olimpíada nesse ano. Vai estar a Formiga lá jogando, meu parceiro. Cara, a Formiga, deve ter uns 54 anos, tá jogando ainda na seleção, cara. Quando eu nasci, ela já jogava na seleção, cara. Na moral mesmo, cara. Pra mim, por 20 anos antes da Formiga começar a carreira dela no futebol feminino, ela se vestia de homem e ia jogar no masculino, tá ligado? Pra poder competir, cara. Pois é, assim, ela tá se mantendo na seleção por mérito, né, cara? Tá, ela tá fazendo o papel dela até hoje. É verdade, cara. É isso aí. Mas com relação à seleção masculina, assim, a situação tá realmente complicada, entendeu? É, eu nunca esperaria que a gente fosse conseguir empatar com a África do Sul e com o Iraque. Cara, o Iraque, né, cara? Isso é um resultado expressivo, né? Empate com o Iraque. Cara, assim, são jogadores do Iraque que não são nem os profissionais, sacou? O que é mais assustador ainda, né? Porque sabe-se lá como é que esses caras conseguem ter acesso a jogar futebol, sabe? É bizarro. É sinistro. Mas assim, a previsão posterior é uma ciência exata. Então, eu prefiro esperar um pouco mais e fazer a minha previsão depois que as Olimpíadas acabarem. É isso aí, cara. É só botar o gol do Vasco na zaga que ganha, cara. Aham. Com certeza, hein. Vai continuar. Ah, o Brasil não tomou nenhum gol até agora. Olha o meu lado positivo. Vai sair sem tomar nenhum também. Não vai fazer nenhum. Olha só. Ficar no 0-0 é melhor do que tomar 7-1, né, cara? É? Pois é, cara. É, mais ou menos. Sair na primeira fase da Olimpíada jogando contra o Iraque, não sei se é muito melhor do que tomar 7-1, não, cara. É, cara, eu acho, cara. Assim, cara. Assim, a única coisa que eu acho que seria pior do que tomar 7-1 seria perder pra Argentina na final da Copa do Mundo aqui. Nem que fosse de pênalti, cara. Eu prefiro perder de 7-1 pra Alemanha do que perder pra Argentina na final, cara. Na moral, os argentinos vão ficar totalmente insuportáveis e eles vão ter motivo pra zoar a gente pelo resto da vida. Porque a única forma de a gente se safar é você ter uma Copa do Mundo na Argentina, a gente ser campeão lá, derrotando a Argentina na final. E que a probabilidade de isso acontecer é, pô, nenhuma praticamente. Então, ainda bem que rolou essa eliminação precoce aí do Brasil, porque segurar os argentinos a gente não ia conseguir, não. Na verdade, a gente já ia ser muito zoado se eles ganhassem aqui da Alemanha, sabe? Exatamente, com certeza. Já ia ser super zoado. Mas não aconteceu, né? O Messi amarela. Ainda bem. É, Messi, caralho, coitado do Messi, né, cara? O Messi ia ganhar alguma coisa sem ser no Barcelona, cara? Acho que não. Cara. Na seleção, com certeza, não. Com certeza, não. Ele já foi vice 4 vezes, cara. Eu acho que a Argentina tinha que adotar a camisa, tá ligado? Grenal e azul, tipo a do Barcelona, e tentar disputar os jogos assim. Quem sabe o Messi vai ter algum êxito nesses jogos da Argentina. É uma estratégia. É que nem o Vasco pedindo pro pessoal botar camisa rubro-negra pra jogar. Pois é. É, né? Pois é, né? É foda. Aí. aí fica treinando direto. Pô, cara, nessa linha, será que se o Brasil colocar uma camisa branca, o Neymar destrói também, cara? Na verdade, aí o Brasil teria que jogar contra o 15 de Piracicaba. Pô, isso é uma injustiça com o moleque. Neymar joga bem pela seleção, cara. Os últimos jogos, ele saiu mal. Os últimos jogos saiu mal, mas a seleção tá toda numa fase ruim. Ele não jogou nada. Não, o moleque, tipo, os anos é um dos maiores artilheiros da seleção. Vocês são vascaínos e têm memória curta, cara. O moleque jogou pra caramba aí recentemente, fez gol pra caramba. Até ele se machucar, se quebrar na Copa. Eu não tenho memória curta, não, que eu lembro que há 4 anos, por aí, há uns 4 anos, o Dedé botou o Neymar no bolso. Uma vez, cara, mas o moleque arrebenta, ele é muito bom. O zagueiro mais complicado que ele já jogou contra foi o Dedé. Não, tudo bem, cara, mas o moleque é o terceiro melhor jogador do mundo e joga pra caramba, arrebenta na seleção. É que vocês esquecem as coisas rápido. É igual esse negócio de falar que o Vasco ganha do Flamengo. Passou 15 anos sem ganhar um jogo do Flamengo. Agora tá aí falando. Para com isso, cara. Você quer o CPF da nota? Tá de boa. Valeu. Cara, ganha um título em cima da gente aí, você fala alguma coisa. Deixa ele falar, cara. O freguês tem sempre razão. É isso aí. Sabe em que colocação o Vasco tá na Série A? 21º, cara. Ah, tá bom, cara. A gente já entendeu, cara. Vamos mudar de assunto aqui e escolher aqui o Bola Cheia da semana, que a gente ganha mais com isso, cara. Na verdade, a gente não ganha nada, cara. Mas ganha mais do que o Flamengo do Vasco. Vou nem te falar a estatística, cara. Relaxa aí. Cara, flamenguista que entende de estatística tá errado, né? Você sabe. Porra, você ia falar alguma coisa, cara. É, cara. Pô, assim, a gente tem que escolher aqui o Bola Cheia e a disputa dessa vez foi equilibrada. A gente teve 2 ouvintes com participações bastante relevantes agora, mas a gente acabou escolhendo a participação mais investigativa, né? Pra fazer parte do boleiragem investigativo. Claro. Foi a do Matheus Santos, que desvendou o mistério do apelido do Cuca, cara. É, pode crer, cara. Fez a pesquisa, fez o dever de casa e mereceu levar essa. Exatamente. Lembrando que seu Cuca é ele. Então, semana que vem, né? Lembrando, claro, que seu Cuca é ele, você pode mandar pra gente a sua pergunta, né? Seu prêmio será concedido quando nós respondermos a sua pergunta, né? De coração aberto. Eu nem lembro mais qual que é o textinho, mas você pode fazer qualquer pergunta para nós que nós iremos responder com todo carinho, com toda dedicação. E seu Cuca é ele. Fala aí, galera, então, depois desses e-mails maravilhosos, vamos voltar pro tema do podcast, que é frases zoadas dos narradores de futebol, comentaristas, afins, entendeu? Essa galera que ganha liberdade pra falar e fala muita besteira, né? Que emprego maneiro, né? Eu queria muito poder ser comentarista de futebol um dia, cara. Eu acho que eu já até falei isso aqui uma vez. Porque assim, aqui a gente tá falando de futebol, tá falando besteira e não tá ganhando nada. Se bobear, a gente tá até pagando. E os caras estão ganhando grana pra aparecer na televisão, no rádio, pra falar qualquer merda e ninguém vai cobrar dos caras se faz sentido ou não, entendeu? Pô, é maravilhoso, cara. É verdade, com uma ressalva. Porque nesse podcast, por exemplo, o Pluff tá ganhando e tá pagando pra fazer. Ainda não tô ganhando. Mas vai ganhar, o Chacal prometeu aí, vai cumprir, né, cara? Tem que não dar. Não necessariamente, cara. Os políticos fazem isso o tempo todo. Eu tenho uma expectativa nessa vida. Não a gente que tem que vacilar, são os narradores. Portanto... Exatamente, né, cara? Mas assim, vocês estão falando de vacilo aí, mas eu tava imaginando, cara, outro dia, eu tava pensando assim, né, parando e pensando nas coisas que os narradores costumam falar, e assim, a maioria deles acaba falando muitas vezes os mesmos termos, né? Assim, faz todo sentido do mundo, porque imagina só, você transmitir 500 partidas de futebol, entendeu? E tem que ficar assim inventando. 500, cara, é um número aleatório qualquer. Caralho. 500, caralho. Caralho, o nome do programa tem que ser 500 derrapadas dos narradores de futebol. 500. Caralho, vou usar muito isso. Não, você não vai conseguir, cara. É muito zoado falar 500. É muito zoado. Em nenhum lugar que você precisa ser sério, você consegue falar isso. Mas assim, imagina, o cara vai ter que narrar N partidas e ele tem que ficar se reinventando cada vez, é muito complicado, né? E a gente sabe que tem um certo tipo de recurso que ele funciona muito quando você tá falando pras massas, que é usar os famosos clichês e jargões e etc, né? E a gente sabe que o narrador de futebol, principalmente comentarista, se apropria disso com muita facilidade, né? Eu tava vendo outro dia, e aí o cara falou uma coisa que é tão espalhada, assim, tão difundida, que você ouve e em qualquer tipo de contexto, que é a famosa frase de que o jogo só acaba quando termina. Uhum. Eu queria muito entender, tipo, a lógica disso. Bom. Não. Você quer que eu te explique? O Romário deu um tom novo pra isso aí, cara. O Romário? É. Você lembra quando foi a final Vasco e Palmeiras lá, Mercosul, e aí o Palmeiras ganhando de 3-0, todo mundo zoando. É, baixinho, acabou. E o Romário disse as seguintes palavras. Calma, garoto. Só acaba quando termina. O jogo terminou 4-3 pro Vasco, cara. Ele falou isso? Eu não lembro isso, não. Ele falou? Ele falou isso. Ele falou isso pra algum jogador do Vasco, eu acho. Não, ele falou isso pra um jogador do Palmeiras que tava zoando ele, eu acho. Ah, sim, é possível. É. Só que na época que ele falou isso, cara, esse termo já era usado, tipo, há décadas, entendeu? E, assim, não deixa de ser verdade. Mas, pô, só acaba quando termina, tipo, não tá dizendo nada, cara. Só vira místico quando o Romário fala, né, cara? Imagina só, você é tipo, sei lá, é porque eu ia falar pro cara imaginar que é o Tuta, mas é muito zoado o cara imaginar que é o Tuta. Mas foda-se, o cara é o Galeano. Aí vem o cara com metade da tua altura, olha pra cima, calma, garoto. Vê o que sacava quando termina. Porra, mas tu manda o cara tomar no cu, o que que tu faz? É o Romário, né? Você não pode fazer muita coisa, porque ele bateu no Andrei, né, cara? Então ele pode fazer. Exatamente. Pois é, cara. Ninguém tá livre. É verdade. Mas, cara, isso é uma redundância que só quer dizer que pode acontecer muita coisa em poucos minutos no futebol, entendeu? Exatamente. É tipo aquela velha frase de futebol é uma caixinha de surpresa, né? Que, tipo, sempre pode rolar alguma parada. E que também é um outro termo que também os caras costumam falar com frequência. Pois mas, é. Cara, tem algumas coisas que me deixam, tipo, muito fora do sério. Porque os caras falam coisas, cara, muito óbvias. Isso aí é uma parada que me deixa revoltado. Que é o seguinte, o cara não tem nada pra falar. Não tem absolutamente comentário nenhum pra fazer. Aí o cara vai e simplesmente fala o óbvio. Cara, tipo, sei lá, o gol saiu em ótimo momento. Cara, alguém sabe dizer um momento ruim pra sair um gol? Tipo, Time fez um gol aqui, mas, pô, acho que era melhor. Pô, qualquer momento é bom, cara. Antes do apito é um momento horrível pra você fazer um gol, cara. É, sim. Porque não vai contar, entendeu? Tu vai, porra, fazer a porra do gol antes do juiz apitar o início do jogo, foda-se, entendeu? Esse então, é o tipo de comentário do FIFA, né? Que, independente do momento, tá valendo. É tipo isso. Pois é. Então, uma parada que eu vejo, assim, eu faço muita referência àquelas frases prontas de jogador, que sai e vai dar aquela entrevista no final do jogo e fala, não, o time tava bem preparado, ou, tipo, não sei o quê, blá, blá, blá, blá, blá, blá, somar 3 pontos, essas coisas desse tipo, sabe? E eu sempre fico vendo, assim, que os narradores têm frases também que são desse tipo, sei lá, o time contratou um jogador que o cara não conhece. Aí ele diz que é um jogador bom, não é excepcional, não sei o quê, mas vem pra somar com o grupo. Pô, cara, vem pra somar com o grupo de novo, cara. É claro, assim, você vai contratar um cara que vem pra subtrair com o grupo, né? Pô, cara, assim, sempre tem os casos, né? Que você traz um Emerson Sheik da vida. Esses caras subtraem, cara. Não, cara, mas ninguém tira isso, cara. O cara vem pra somar. É, o jogador de futebol em geral não estuda muito. Então ele precisa de ajuda pra somar, né, cara? Pode ser um matemático. É, pode vir pra somar, pra subtrair. Sim, como é que é hoje, Oswald de Souza? Oswald de Souza soma muito ao Fluminense, por exemplo. É verdade, cara. É. E muitos outros juízes aí, outras coisas também têm somado muito ao Fluminense, ao Corinthians e similares. É, 3 pontos cada vez, né? É, pô. Tudo na regra, né? Na regra. Vamos seguir a regra, gente. Se tá fora da regra, tem que ser punido. A justiça tá aí. Pois é. Cara, você nem fala de regra, cara. Porque a melhor parada é quando os caras ficam tentando explicar a regra. Que, assim, toda e qualquer pessoa que já viu futebol pelo menos uma vez, já viu os caras tentando explicar que a bola só sai quando ela passa inteiramente pela linha. Se ela estiver com uma fração da bola na direção da linha, a bola ainda está em jogo. Cara, por que o cara fica tentando explicar isso 500 vezes, cara? Tem uma piada de tricolor já que você falou de regra. Tem uma piada o quê? De travesti? De tricolor. Mais ou menos. Ah, não, é travesti, eu confundi. Sacanagem. Não. Não, agora eu quero ouvir mais travesti. Você me decepcionou se contar piada de tricolor. Mas serve para as duas coisas. É que, na verdade, o futebol ele passaria a ser disputado com 2 bolas. Só que aí, graças ao Fluminense, foi impedido, entendeu? Porque senão eles iam querer pegar a bola com a mão. Olha só. Ai, a ligação do impedimento aí, quando ele falou que foi impedido. Vamos fingir que isso aqui é basquete, você tá 2 minutos no banco. Eu já tô no banco, cara. Tu acha que eu gravo em pé? Ah, eu acho que pode até ser, né, cara? Deixar 2 minutos de fora pode facilitar aí. Pode render mais o basquete. Não, porque tem comentarista que diz que tem time que melhora quando fica com um jogador a menos, então. Exato. A gente vai ter uma possibilidade agora. Aí vocês vão me entristecer. Pô, cara, não, cara. É brincadeira, cara. Você é o nosso host, você é insubstituível e a gente host, precisa cara. Muito de você. Pô, não. Eu não quero te ver, eu não quero te ver triste, cara. Eu quero te ver calado. É diferente. Que absurdo. Tô brincando, você pode falar, cara. É porque você não tá nem me vendo, cara. Calado, então fica mais difícil, cara. Cara, eu vou parar porque tá ficando pior, cara. Eu tenho que parar. É tipo aquela menina que tá se apresentar o namorado pras amigas, porque quando ele abre a boca só fala merda. Pô, uma outra coisa que os caras sempre falam é aquele lance de que faltou o último passe, né, cara? Todo jogo que tá 0x0, ou então que o time tá lá tentando fazer o gol, não tem finalização, meu amigo. Não, tá faltando o último passe ali, não sei o que. Jogo da seleção brasileira é sempre assim, cara. Não tem nada que role na frente e tá sempre faltando o último passe, cara. Às vezes você falta muito mais do que só o último. Exatamente, cara. Às vezes eu vejo muito isso em jogo do Flamengo. Eu falo, cara, o Flamengo, por exemplo, costuma ser um time totalmente sem cérebro, assim. Não tem aquele meia, tipo, clássico que vai dar aquele passe de qualidade ali pra deixar o companheiro na cara do gol. E aí os caras falam, não, tá faltando o último passe. Cara, na moral, assim, no lugar onde as jogadas estavam sendo destruídas, cara, se o cara conseguisse dar o último passe ali, entendeu? Ia ser uma parada sensacional. Porque normalmente a parada acaba na intermediária, cara. Porque não tem cabeça. Cara, na verdade, se tratando de Vasco e Flamengo, até falando dos times do Rio em geral, falta o primeiro passe, na verdade. Praticamente isso. Tá faltando tipo passe de macumba pra ver se melhora, tá ligado? Uma outra parada similar a essa é quando o cara diz que tá faltando comunicação entre os homens de meio e da frente. Pô, tá faltando comunicação? Tipo, sei lá, o cara para ali do lado do outro e fala, pô, cara, eu preciso que você, tipo, trabalhe de certa forma. Pô, cara, não é possível. Não, isso não acontece no Fluminense, que o cara do meio e o cara da frente, eles comunicam o pé do ouvido, é uma coisa incrível, é real a parada. É, chama entrosamento. É entrosamento. Aí, tá vendo? Até o nome técnico da parada. Eles se comunicam o tempo inteiro, cara. Todas as coordenadas que o cara da frente passa pro outro é na hora. Então, faz os comunicantes. Pode escrever. Não, não sou comunicante. Agora, o que vocês acham do cara que diz que o time venceu porque aproveitou melhor as chances que teve? Cara, tá parecendo meu irmão, quando era jovem, falou uma vez jogando bola lá, quem perder não ganha nada. Isso aí é uma frase boa aí pro futebol também. Tem aquela, tá 1x1 pra mim, tá ligado? 1x1 pra mim. Cara, eu juro que uma vez eu ouvi uma mulher falando no rádio, cara. Era tipo, ia ter um Flamengo e Vasco. Aí o cara tava perguntando pros torcedores quanto que seria o jogo, né? Isso é tradicional, acontece em rádio, televisão, etc. Aí chegou, ah, não sei o que, tipo, 2x0 Flamengo. Ah, 1x0 Vasco. Ah, vai ser empate. Aí chegou na menina, quanto que você acha que vai ser o jogo? Ela disse, 1x1 Vasco 0. Tipo, não era Vasco aí, né? E ele falou que o placar ia ser 1x1 Vasco. Eram três times, só o Vasco não ia fazer gol. Ia ser 1 Flamengo, 1 Juiz e 0 Vasco, cara. Normalmente é assim mesmo. É possível, mesmo. Acho que você desvendou aí, cara. Desvendei o mistério. É, cara, muito fácil. Parada. Eu, uma vez eu vi o Ronaldo falar também que futebol ganha quem faz mais gols. Caraca, que genial, cara. Só pra pô, esse cara entende, um jogador, né, cara? Que já foi o melhor do mundo várias vezes pra chegar a essa conclusão, né, cara? Mas ele esqueceu o outro lado da regra, que perde quem faz menos gol também. Senhores, vocês que são experts, que tem um podcast que fala de futebol, tem muito conhecimento, tira uma dúvida, por que que tem tanta merda que sai, ou tanto comentário raso na narração, é porque a galera não tem o nível necessário ou porque eles tentam falar a língua do povo, tá ligado? Pra poder fazer o público entender. Sei lá, eu sinto falta de um canal que transmita uns comentários muito técnicos pra gente conseguir entender. Sei lá, pra pessoal que realmente quer saber da tática por trás do futebol poder acompanhar num nível mais elevado. Cara, eu acho sinceramente que, assim, boa parte dos casos é porque eles querem falar a linguagem do povo e não querem que fique difícil pro pessoal acompanhar. Por que que acontece? Imagina se o maluco vai e começa a falar um monte de tecniquês lá e ninguém entende nada, a galera vai e muda de canal, cara. Sim, mas a Globo eu entendo não botar, mas botar aí na Sport TV 2, um jogo ou outro com o narrador, o cara é super técnico, vai ficar falando de estratégia, de tática, de esse treinamento aí, essa pose se chama pose da garça, sei lá, qualquer merda, entendeu? Não, eu concordo, cara, eu acho que deveria acontecer sim. Assim, tem pequenos casos em que as pessoas até tentam trazer um pouco mais de conhecimento e tática, etc. Assim, as pessoas vão me matar agora por falar isso, mas o Caio Ribeiro tenta muito fazer isso, entendeu? Eu não sei se ele atinge um sucesso razoável nessa tentativa dele, mas ele sempre tenta trazer, tipo, falar um pouco mais de tática, mostrar um pouco mais de visão de jogo, e muitas vezes eu concordo com as análises dele, cara. Assim, muitas vezes, não é sempre. Ele atinge sempre o botão de mudar de canal do meu controle remoto. É porque ele não é um cara muito comunicativo, sacou? Mas, pelo menos, eu entendo, assim, normalmente, a visão que ele tá querendo demonstrar. E ele, eu percebo que ele tá querendo passar um comentário a mais, entendeu? Ele tá se esforçando ali pra tentar trazer um pouco mais de tática, de informação e etc. Eu percebo também que tá na hora de mudar o brilho da minha TV. Quando aparece o reflexo da careca dele, assim, eu vou lá e... Mas, assim, eu fiquei estunado com o Pluff falando que sente falta de um canal. Eu realmente sei que isso não é verdade. Mas só queria... Meu Deus do céu. Seu canal tá sempre disponível, né, pô? Sempre. É, cara, foi a primeira coisa que eu pensei. Mas, cara, assim, tem uma outra questão que eu penso sobre esse assunto que o Pluff falou, é que, assim, o futebol é a diversão prioritariamente, né, entretenimento. E aí, acho que pra muita gente, se ele tiver técnico demais, fica um pouco de cara de trabalho, assim. E aí, acho que ia ficar um negócio muito nichado você tentar passar análise técnica na TV, sabe? Eventualmente, isso pode começar a fazer algum sucesso. Mas eu acho que tem essa questão, assim, de não passar a sensação de trabalho, passar mais a sensação de uma coisa divertida. Sim, porque nem o próprio jogador gosta de trabalhar, cara. Você acha que é o torcedor... Sério, não, pode parecer brincadeira, mas é sério. O torcedor em si, eu acho que só gosta de futebol por conta disso, entendeu? É, lá fora tem futebol profissional e tal, todo mundo... Mas, assim, o que é acompanhado não é de fato trabalho. Tanto que, porra, você não tem transmissão de treino tático da parada, entendeu? Tipo... Pois é. Quando você transmite um treino, que nem foi aquela Copa da Bagunça lá de 2006, era tipo a galera... Era o Juninho Pernambucano batendo falta, sabe como é que é? Pro Júlio César. Era a galera no treino lá recreativo, os caramba, entendeu? O quê? Vai fazer o quê? Ah, agora, galera, vamos fazer o treino aqui de dois toques e, porra, só pode ir até o meio campo, entendeu? Ah, porra, foda-se, entendeu? Eu já fui ver treino do... Acho que é chato pra caralho. Só é legal quando eles fazem a roda do bobinho lá, um fica zoando o outro, aí rola uma caneta. Porque rola isso, mano. No treino, o jogador se diverte quando faz a roda lá. E não aqui rola no Fluminense. Outras rodas que tem, tipo, no Vasco, nos outros times. Mas quando faz a roda lá e começa um tentar dar o drible no outro e tal, não sei o que. Essa é a parte divertida. O resto é chato pra caralho. Porra, tu fica correndo de cone pra um outro e tal. Porra, foda-se isso, mano. Exatamente. Não é divertido nem no FIFA, pô. Imagina você ficar fazendo isso todo dia, transmitindo essa parada. No FIFA é divertido. Não, pior que é mesmo. Já conseguiram fazer um bagulhinho de treino, ficar maneiro. Porque às vezes eu me vejo parado na porra do treino. Do load, ali. Tela de load. Eu fico lá tentando bater meu recorde, cara, e não jogo a partida, porque aí eu perco. Mas no jogo, no treinozinho, eu mando. Mas, assim, uma coisa que tá relacionada a isso aí que o Puff falou, é que, assim, também tem o fator, claro, do despreparo do cara que tá comentando. Porque, assim, tem gente que entende bastante de futebol comentando, e tem gente que não entende nada de futebol. A gente tem o clássico caso... Diga-se passagem. Exatamente. Assim, é um cara que jogou muito e que não sabe nada do esporte, cara. Assim, é inacreditável a quantidade de merda que ele fala. Cara, eu não consigo assistir nenhum programa com ele. Eu só consigo depois ficar vendo os vídeos de gaf dele no YouTube, cara. Até a minha avó comenta melhor. Eu sempre fico impressionado com qualquer falta. Cara, qualquer falta. Ele é muito modesto. Ele diz que ele teria feito. Qualquer cobrança de falta, daí eu faria. Se, tipo, qualquer gol que o cara perde na cara do gol, se fosse eu, seria gol. Se fosse eu, cara, para com isso, cara. Você perdia gol também, cara. Você só não se lembra. Você tá com memória seletiva. É, a saída intermediária não tem como perder, não. É. Pô, o pior, cara, é que quem viu o Neto jogar fala que ele batia falta pra caramba. Batia, era bizarro. O Neto batendo falta, mas não acertava todas, né, cara? Ninguém acertava. Nem o Juninho Pernambucano, que já foi considerado várias vezes aí melhor cobrador de falta da história, tipo, acertava todas as faltas, pô. Não acerta, não, erra também. Pô, ninguém jogador sabe nem cobrar um corner. falei de Juninho Pernambucano, cara. Ele é um dos narradores não, comentaristas, que eu mais detesto, cara. Eu não sei por que a Globo fica entubando o Juninho. Quando tem jogo da seleção da França, ou jogo do PSG, alguma coisa ele assim, eu acho maneiro. Outro cara. Ele é muito neutro, né, cara? Ele por que, é que você neutro? Não gosta dele? Agora olha, ele neutro. Não é muito neutro, não. Toda oportunidade que ele tem de zoar o Vasco, ele zoa o Vasco. Não, é o contrário. Não, não é toda não. Toda oportunidade que ele tem de falar... Cara, ele, todo jogo ele diz que o Vasco é superior. Cara, o Vasco tá perdendo de 3-0 tomando esse jogo. Não, não vejo isso mesmo. Super... Cara, teve um jogo que o São Paulo ganhou do Vasco, não sei se foi 3-0 ou 4-0, que o Riascos perdeu 500 gols na cara do gol. Uhum. Cara, o jogo estava, sei lá, 4-0 e ele disse que o Vasco era superior na partida. Assim, isso é possível acontecer. Um time tá jogando melhor e tá perdendo. E o Riascos perdeu 215 gols, cara. O cara não pode falar isso, cara. O placar tá muito, muito negativo. E não, naquele não, jogo, não. O Vasco tava jogando muito melhor. Não, cara. Uma coisa é você tá jogando melhor, outra coisa é dizer que é superior. Não é superior, cara. Tipo, o placar tá mostrando o contrário, entendeu? Você dizer que, ah, não... É, cara, vamos lá. O Vasco já perdeu de 4-0, cara. É, vamos partir daí. Ele, quando ele fala que o time é superior ao outro, ele quer dizer que o time tá jogando melhor do que o outro, que o time tá dominando a partida. E você pode dominar a partida e tomar todos os gols por acaso, entendeu? E perder feio, cara. Isso pode acontecer, pode, pô. Pode, cara, mas o cara precisa. Era melhor ele se manter calado. Cara, assim, todo jogo. É porque ele fala isso, essa parada do Vasco ser superior, ele fala em todos os jogos. Eu fico imaginando um dia que ele vai estar transmitindo Fluminense e Botafogo. Fogo e vai dizer que o Vasco é superior. O único momento em que ele critica o Vasco... Eu acho que é superior. Não, não. Se tiver Fluminense e Botafogo jogando, não. No momento, a partida, eu acho que é superior. Cara, eu acho que o Fluminense nunca jogou contra o Botafogo São Paulo, cara. É, eu acho que já na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Mas assim, uma parada que eu fico bolado, o único momento em que o Juninho fala alguma coisa assim, negativa sobre o Vasco é quando ele quer falar do Rodrigo, entendeu? Porque ele tem uma desavença com o Rodrigo, pá, de vez em quando ele elogia, de vez em quando ele pisa no calo. Mas é só isso, cara. Esse maluco, ele é muito parcial, cara. Muito parcial. Cara, ele é o bolado. Ponto de todos os outros caras da Globo, que sempre acham que o Vasco é inferior mesmo quando o Vasco tá massacrando outro time, cara. Sim. É, massacrando. Entendi. É, isso acontecia muito na Série B, na Copa do Brasil. Contra o Flamengo. Ah, tá bom. Massacrando, tá bom. 5-1, te lembra alguma coisa? 5-1 de novo? Acho que não, né? Foi mal. Falando de, pô, milhares de anos atrás, cara. É. Depois disso daí já teve resposta, já teve devolução, já teve tudo. Já teve. Já teve 4-0 do Flamengo em cima do Vasco. 4-0 até eu me lembro, o Vasco não perde mais pro Flamengo há muito tempo, cara. Eu não sei qual foi a última vez. Tá certo. É, tá bom. É isso aí. Muito tempo atrás, cara. Ano passado não teve, cara. Mas beleza. O Vasco é claramente superior ao Flamengo, cara. Por isso que ele tá na segunda divisão, pô. É exatamente isso. Por isso é muito superior mesmo. X1 no Rio? Ué, vamos lá, pô, bota aí. Entendeu? Senhores, não sejam Galvão Bueno e equipe dele. Vamos. O Guerreiro vai fazer 3. Uhum. O pior é que você falou de Galvão Bueno aí, cara. O Galvão Bueno é o rei, né, cara, das frases prontas, né, cara. Ele tem um zilhão de bordões. Nossa, né, mano. Eu odeio ouvir narração do Galvão Bueno, pelo amor de Deus. Sério, brother. Cara, o Galvão Bueno, não. Ele já passou do nível de ter a frase pronta. O Galvão Bueno, ele tem temporadas de frase pronta, cara. Ele tem temporadas de frase pronta. Tipo, na Copa da África era Jabulani. Aí na outra era Vuvuzera, sabe como é que é? Ah, não, é na mesma Copa isso. Vuvuzera. Ela. É, Vuvuzela, é. O que eu falei? Vuvuzela. Caralho, que merda. Mas é o Galvão Bueno, foda-se. Cara, o Galvão Bueno é bizarro. Eu queria que o Pluff desse a opinião dele, que eu acabei cortando ele. Mas pode falar, depois eu te xingo de novo, Galvão. Não, primeiro eu queria dizer que vocês estão parecendo o Galvão, porque o Galvão, ele tem uma equipe que ele consegue sempre discordar estando errado. O cara fala um negócio, o Galvão, não, você está errado, porque eu vi claramente aqui que não estava impedido, a condição é legal. Aí mostra o replay e o Galvão, mas é duvidosa mesmo a situação, né? Você é impressionante. E quando ele quer discordar do maluco que é o árbitro, cara? O cara é árbitro, mas tá vendo o bagulho com replay e o Galvão quer discordar, cara. Normalmente do Arnaldo. Caralho, o Noronha parou, né, cara? O Noronha, eu lembro do Noronha dormindo. Deve ter sido por isso, cara. Eu acho muito bom quando os caras discordam dele, ele fica com aquela cara de merda, assim. Você vê claramente que ele ficou bolado. Você lembra daquela que ele falou assim, alguém virou pra ele e falou, sem omelete não se faz, aí ele, ovos. Galvão, cara, na moral, Galvão, que engraçado. Teve uma dele, cara, que eu achei muito maneiro. Algum jogador tinha tido cãibra e aí foi comer banana, né? É bom banana. Tem o que na banana? Exatamente isso. Vem, cálcio. Banana é bom que tem cálcio. Caralho. Tá maluco. Deram um osso pra ele, tá ligado? Ah, pera, experimenta essa banana aqui. Caralho, mano. Cara, foi muito bom esse dia. Não, e o dia que o cara bateu o escanteio, aí a bola fez aquela curva por fora, sabe como é que é? Uhum. Aí alguém pegou e falou pra mim, o que que o juiz apitou? Aí veio, acho que foi o Arnaldo, falou, ah, não, a bola saiu e tal, na curva e tal. Mas não é possível, não tem como a bola ter saído e tal, não sei o quê. Aí, cara, a lei da física não permite que a bola saia. Só se tivesse um elástico. Meu Deus, não. Puxar a bola de volta. Só se tivesse um elástico. A física não permite isso. Como é possível? A física não permite. Caralho. Cara, foi excelente isso. Cara. Vamos bueno, cara. E, não, aí eu tava falando, ele tem as temporadas das frases. Ele encheu o saco com essa porra de vuvuzela. O Jabulani não foi ele, foi o Cid Moreira. Cid Moreira. É, tudo velho, tá pra morrer aí, vai dar uma merda quando ele morrer. Mas a vuvuzela, eu falei vuvuzeira, eu vou tentar saber depois se existe essa palavra. E a outra foi aquela do Toque Me Voe, lembra dessa porra, cara? Tudo era caraca, Toque Me Voe. Era muito chato. Jogando no Toque Me Voe. Aí teve uma dessa que o cara pegou e falou alguma coisa em espanhol que ele foi tentar traduzir, não tinha nada a ver. Eu não lembro qual foi a parada que ele tentou falar, mas aí veio o comentarista e falou, não, ele quer dizer tal parada. Aí era claramente... Caraca, pode escrever, cara, eu lembro disso. Eu não lembro, mas era muito errado, cara. E o Galvão Bueno não é só no futebol que ele faz isso. O Galvão Bueno, tipo, na Fórmula 1, ele entra numa de querer traduzir o que o cara do rádio tá falando com o outro, sabe como é? Com o piloto. E aí ele traduz a parada tudo errada. Tipo, o cara fala, sei lá, the tire is broken. Sabe como é que é? Aí o cara fala, não, é porque ele falou que o... A gravata tá quebrada. Não, porque tipo, o padrinho do cara morreu, sabe qual é? Ele fala um negócio, nada a ver. Ah, não, aliás, eu conheço o mecânico da Williams e ele é um cara muito gente boa. Ele falou pra ele sair da corrida mesmo, porque o ex da família dele morreu e eu vi falar nisso na semana passada, que ele já tava mal e tal. Porque ele vê toda uma história, um preâmbulo pra justificar a porra da tradução errada que ele fez, entendeu? E todo mundo que trabalha com ele tá abaixo dele, ou seja, o cara não pode nem discutir, ele tem obrigado a deixar o Galvão ficar falando merda, entendeu? Pois é, né? Porque, pô, como é que você vai quebrar um cara em rede nacional? Não, todo mundo faz isso, na verdade, mas todo mundo faz isso porque já se sabe que o Galvão é maluco, entendeu? Mas a galera que trabalha com ele já fica na situação de merda. O Galvão é maluco, mas é gênio. Quem nunca falou? Pode isso, Arnaldo? Todo mundo usa esse bordão, né? Esse virou um bordão, cara. Pode isso, Arnaldo. Pô, todo mundo usa pra... qualquer situação que você fique indignado ou pelo menos surpreso, você manda uma dessa, entendeu? E ele tem várias frases dessas, assim, que são muito recorrentes. Tipo, ganhar é bom, ganhar da Argentina é muito melhor. Todo jogo entre Brasil e Argentina, quando o Brasil está ganhando, vai chegando no final, ele fala isso, cara. Todo jogo. Eu não consigo me lembrar de uma vez em que eu assisti um Brasil e Argentina e ele não falou essa merda. Assim, um Brasil e Argentina que o Brasil ganhou, né, obviamente. E aquela do quando com o balanço o Brasil treme? Isso daí eu me recuso a acreditar. É verdade isso aí, cara. Ele fala mesmo. Cara, muito bom. Porque ele tem várias, né, cara, além dessas. Ele tem, tipo, colocar o coração na ponta da chuteira. É teste pra cardíaco, amigo. Haja coração. Haja coração. Caralho, é foda, né? Todo time brasileiro que tá na Libertadores é o Brasil na Libertadores. É verdade, cara. Qualquer. Mas isso aí é um argumento que, porra, qualquer narrador vai dar pra trazer audiência, né? Exatamente. Sobrou um time da Libertadores. Vai passar aquele jogo pra todo mundo, cara? Não, mas não é quando sobrou também, não, cara. Eles falam isso direto quando tem, sei lá, 3-4 times brasileiros no Libertadores aí. O mais legal do Galvão Bueno, assim, na verdade ele merece programa pra ele, né? Na verdade ele merece um desprograma pra ele, né? Eu não sei nem como chamar. Agora, o Galvão, ele entra numa de apostador. Ele escolhe uma figura no jogo e ele acha que aquele cara, ele tem que acertar, entendeu? Ele vira assim, ah, não, esse jogo é do Lucas, amigo. Aí ele vai ficar o jogo inteiro pedindo pro Lucas entrar. Se o Lucas não entrar, o Brasil perder, ele vai ficar uma semana enchendo o saco, porque não botaram o Lucas, ele sabia que aquele jogo era jogo pro Lucas. Se o Lucas entrar e fizer um gol, ele vai entrar em êxtase, maluco. Pois é. Ele vai achar que tem que ser o novo técnico da seleção e que, porra, ele falou e com certeza era jogo pro Lucas e ele vai inventar o preâmbulo dele dessa vez pra provar que o Lucas era a figura certa pro jogo e vai foder tudo, meu parceiro. Ele de vez em quando acerta, né? Mas ele de vez em quando acerta, que é óbvio, né? É a mesma coisa de saber que sei lá, os caras não conseguem prender a bola, não conseguem driblar e tem que botar o Robinho pra jogar. Aí o Robinho sai do podcast aqui e vai lá e faz gol. Entendeu? Isso aí. Aí ele vai. Principalmente contra o Chile. Pois é, contra o Chile, exatamente. Mas assim, o negócio é que quando ele acerta, mano, tem, não tem como. No, o pessoal que trabalha com ele desiste de falar. fica só o Galvão Bueno fazendo show-off dele até o final da programação. Se o Bobiário vai pedir espaço do Jornal da Globo também. Ele tá sempre feliz, cara. Quando ele erra, ele também tá feliz, porque ele apostou contra o que ele tava falando. Sim, cara, exatamente. Ele fica felizão porque ele tem a razão. É foda, cara. Cara, mas essa parada dele eleger alguém, não é só, tipo, ele eleger o jogador pra partida. Ele sempre elege o favorito dele, que normalmente é o craque da seleção da época. Uhum. Então, assim, na época do Ronaldo, era... Ronaldinho! E aí depois virou o Ronaldinho Gaúcho, aí ele resolveu dizer, quando a imprensa começou a chamar o Ronaldo Fenômeno de Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho de Ronaldinho, dizendo que era Ronaldo e Ronaldinho, ele, não tem nada disso não, é Ronaldinho e o Ronaldinho Gaúcho. E o nego cagou a parada dele, continuou, passou a chamar mesmo o Ronaldo de Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho de Ronaldinho, e tipo, ele ficou mal na fita, mas continuou gritando, Ronaldinho! Aí depois da época do Ronaldinho Gaúcho, ele, tipo, escolheu o Robinho. Pra cima dele, Robinho, pra cima dele, Robinho. E aí, tipo, depois do pra cima dele, Robinho, agora é pra cima dele, Neymar. Pra cima dele, Neymar. Eu falei, cara, para com isso, cara. Inova, pelo menos. Isso é, cara. Muda um pouquinho. Escolhe aí o seu grande ídolo, o seu craque. Pô, escolhe o Thiago Silva, entendeu? E aí usa uma desarma, Thiago. Qualquer coisa, cara, entendeu? Inova, muda, cara. Para com essa parada. É, cara. Tipo os caras que falavam, Dedé soberano. Dedé soberano. Direto, cara. Eu não sei se o Galvão, ele... assim, de Fórmula 1 ele até entende, tem um conhecimento. Agora, no futebol, será que ele conhece todos os jogadores tão bem, cara? Do tipo, eu conheço esse cara tão bem, sou tão amigo dele que eu sei todas as manias, todas as vontades. Eu sei do que ele gosta. Porque eu não entendo quando o Galvão vai e narra receber uma bola na frente, do jeito que ele gosta. Meu irmão, quem é você pra saber do jeito que esse cara gosta de receber uma bola, cara? Às vezes o cara gosta de fazer gol de cabeça, você não sabe. Eu já ouvi falar que ele é tricolor. Então ele deve saber como é que o cara gosta. Eu fico muito. Juro, se eu tô vendo um jogo com o Galvão, desligado, liguei a TV, tô passando um jogo. A hora que ele narra essa frase do jeito que ele gosta, eu lembro. Ah, merda, eu tô com o Galvão na TV. Aí eu vou em muitos canal. Porque pois é, não, né, dá, cara. Não dá, cara. É que nem o Eurico que falava que quando ele ia ver jogo na Globo e era o Galvão narrando, ele botava a TV no mudo. Que vacilo. Eu realmente já pensei em fazer isso, botar a exploração do rádio, sabe como é que é, e botar a TV no mudo. Eu já fiz isso. O problema é que tem delay. O rádio fica adiantado em relação à televisão. É uma merda, você fica tomando spoiler, tá vendo o jogo, o maluco do rádio já gritou gol e tipo, o maluco lá na televisão tá nem cruzando ainda. Isso acontecia comigo direto, porque eu moro bem perto de São Januário, uhum. E aí na época que o Vasco, né, tava bem, aí há uns 20 anos, mas na época o Vasco tava benzão aí, tava na Libertadores e tal, lotava São Januário toda vez, né, tinha queima de fogo de, sei lá, 10 minutos, assim, e dava pra ouvir tudo. E aí quando, tipo, tava vendo jogo na TV e tava passando, né, em São Januário. Eu não ia porque era muito novo. Aí, tipo, ia ter falta pro Vasco, Juninho na bola. Daqui a pouco eu ouvia a torcida. Aí eu já ficava assim, já botava. Não precisava nem de replay, né? Eu já prestava atenção na TV e sabia que ia sair o gol do Juninho, tipo, 5, 6 segundos depois. Aí eu. Pois é, cara. É foda. É a história da vida real, cara. História da vida real. Cara. Mas era da TV em relação à vida real. Não era do rádio pra TV. Mas, cara, isso aí é muito sinistro, cara. Eu lembro de uma Copa do Mundo, não sei. Isso já comentei isso aqui, que tava começando, na verdade, a pegar o Brasil, transmissão HD, e aí eu falei, pô, vou ver a Copa em HD, né, pô, não vou ver a transmissão SD. E aí, cara, eu tava vendo, tipo, o HD no Brasil, ele tinha um delay, tipo, considerável em relação à transmissão. Delay da TV digital, isso aí. Exatamente. E aí, cara, era uma merda, porque os vizinhos gritavam gol e eu tava ainda esperando o lance acontecer, cara. E, pô, a Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo, pô, você quer ver a parada e gritar com todo mundo, né? Tá, tipo, aquela comoção nas ruas, o nego vai pra janela gritar, não sei o quê. Pô, uma merda, cara. Uma merda. Muita tristeza. Pô, me lembrou de um momento triste. Vou ficar deprimido agora. Fica assim não, cara. Não tem mais Copa do Mundo. Alguém me traga um momento feliz então, cara. Por favor, cara. Fale aí sobre alguém que dá uns mole de vez em quando. Cara, Kleber Machado. Kleber Machado é o cara que dá mais mole, cara. Ele é muito bom, cara. Ele fala muita merda. Alguém fala aí algum caso. Quem é que lembra de alguma coisa do Kleber Machado? Hoje não. Eu, com certeza, cara. Lembra quando ele foi falar do Richarlison no meio da narração? Pega a bola, Richarlison. Richarlison. Deu vantagem o árbitro. Jorge Wagner tocou. Boa bola pro Richarlison. Pro Richarlison. Caralho. Cara, excelente aqui, cara. Essa foi muito boa. Porque eu lembro também da vez, cara. O Kleber Machado é super hétero, né? Então, o cara que tá bom. Olha aí. Era só intimidade, cara. Mas eu lembro de uma vez que o Lampard, o Frank Lampard foi bater um pênalti. Aí ele foi narrar e ele disse o seguinte: vai pra bola, Lâmpada! Lâmpada? Falou Lâmpada. Lâmpada. Portugal e Inglaterra decidindo nos pênaltis a vaga da semifinal. Partiu Lâmpada, defendeu Ricardo. Falou Lâmpada, cara. Caraca, na hora, tipo, não tava lá, não. Eu entendi errado, mas depois eu vi o vídeo no YouTube, etc. Ele realmente falou Lâmpada, cara. Lâmpada, tá certo. É muito sinistro, Lâmpada. Essa é mais tranquila, né? Richarlison já pode. Não pode. Teve uma complicada que era o lance do jogo lá do Vitória com São Paulo. Acho que eu já sei qual é, mas fala aí, por favor. Aqui. Tinha um goleiro chamado Denis. Assim, foi um lançamento, o goleiro tava em condição melhor e saiu na bola. Não foi exatamente um lançamento, foi uma tabela e o cara foi sair na frente, entendeu? E aí, na hora que o cara saiu na frente, ele já tava narrando, ele conseguiu a tabela. O goleiro alcançou, em vez de falar Denis, ele falou pênis, cara. Ele falou, conseguiu a tabela, pênis! Conseguiu a tabela, pênis! Caraca, cara. Com essa felicidade cara, ainda, cara. Né? Certeza que não é você ouvindo coisas, cara? Cara, certeza, cara. Eu também ouvi várias vezes. Eu ouvi várias vezes, porque depois eu fico procurando essas paradas depois no YouTube. Tem. E aí, eu fico procurando essa parada. Você fica procurando. É. Eu procuro. Olha, no YouTube não tem muito. Eu posso te conseguir uns links aí mais alternativos. É, isso aí. Ah, obrigado. Cara, o Bluff ele tem um HD de 1 tera só de link. Que pena. Imagina quantos links. Eu enchi meu HD de 1 tera com TXT, com endereço de pornografia. Caracter, mano. Haja pênis! Caraca, acho que falou de pênis. Moleque, eu acho que não tem um tera de link de pênis, cara, né? Eu não acredito nisso. O que é que eu vou dizer lá em casa, como diria Silvio Luiz, cara? Silvio Luiz, cara, Silvio Luiz é um mestre, né, cara? Ele é o cacique dos narradores, cara. É muito maneiro. Quando ele começa a falar que foi na cozinha, não sei o que, não sei o que, ele parece um chefe Apache, sabe qual é, cara? Quando ele conhece esse modo. Parece. Olha a Paula na cozinha, ela tá chegando. Cara, ele é muito escroto. Ele é o único que fala isso, né, cara? Eu nunca ouvi ninguém mais falando isso, cara. A primeira vez que ele falou, que eu lembro que eu ouvi o Silvio Luiz falando, bala na cozinha, não sei o que, eu falei, cara, o que esse cara tá falando, cara? Tipo, aí eu fiquei me considerando. Bola? Cozinha? Se ele fosse libanês, ia ficar esquisito, né? É foda. Pelo que eu entendi, assim, sempre da cozinha, Não era nem quando isolava a bola, que a bola era na cozinha, né? Nem isso. A cozinha era mais o meio campo, que é onde prepara a jogada, e a cozinha, sabe? Exatamente, como é que é? Exatamente. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, você é um analfabeto futebolístico. Porque eu era moleque, né, garoto? Uhum. E aí eu ouvi e falei, cara, do que ele tá falando? Não tô entendendo essa parada. Tipo, eu achava que isso era um termo muito usado no mundo futebol. Do futebol. Não, assim, da cabeça. É só ele que fala essa merda, cara. Só ele é tipo um poeta do futebol, sabe? Ele é cheio das metáforas pras paradas, ele é todo. Ele é tudo, sei lá, ele é um artista, cara. O cara, ele não consegue. Tudo dele é alguma analogia, alguma outra coisa que faz uma referência ao que pode ser considerado, através da interpretação dele, algo que tá acontecendo dentro do campo, tá ligado? Eu usei muita palavra pra falar coisa assim. Mas ele fala umas paradas que eu fico pensando, tipo, sei lá, acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui. É verdade. O cara, arredondo o meu aqui? É muito. Cara, ele é amigo do Kleber Machado. Deve ser mesmo, cara. Cara, com certeza tem a referência a certo zoado aí. Com certeza. Zoado? Como assim? Como é? Defina zoado. Porra, acerta seu aí com a. Não vou nem falar essa porra que vocês que são escrotos vão editar essa merda. Mas, porra, é meio zoado, cara. É bastante errado. Pelo menos Bi, eu sei que ele é, né? Porque ele fala, pelo amor dos meus filhinhos. É verdade. Isso aí já foi até especial, né, cara? É, a não ser que os filhinhos dele sejam os cachorros, mas eu acho que são os filhinhos mesmo, né? Sei lá. É, a adoção existe pra isso, né, cara? Não, eu tô zoando. Pela barba, sou profeta! E outra parada é... Olho do nosso! É, ele ainda bota o acento no... Ele é tipo... Que é pra reforçar, pô. Sargento velho do exército, sabe como é que é? Ele meio que... Ele proclama a parada, sabe como é que é? Ele joga, assim, a frase. Muito bizarro. E ele não conseguia decorar o número do... Ele não conseguia decorar o nome dos caras, porque ele sempre chamava o cara pela camisa, sabe como é que é? Ah, é. Deu uma porrada ali no 15 ali, que ficou mal, hein? Não sei o que. Ele não chamava os caras pelo nome. O cara é tipo o João Santana, tá ligado? Os dois são tipo peças da mesma época. O Silvio Luiz e o Joel Santana. Porque o Joel Santana também, ele entra como técnico do time, 2 meses depois ele não sabe ainda o nome dos caras. Ah, chama ali o lateral saber ali. Saber nome, né, cara? É, do Somália ele sabe. É, você quer falar do Somália, ele mesmo. Chama ali o viadinho do Somália, pô. Somália! Cara, eu acho maneiro o Silvio Luiz, quando sai o gol, ele realmente não fala o nome do cara, fala o número, até no gol, né? É. Que ele manda aquele famoso... Olhando na tela, o número aparecia pra poder falar de claro, quem foi. Exatamente. Porque quando rola o gol, ele manda aquele famoso foi ele, né? O craque da camisa número X. Ele sempre manda essa parada. O craque da camisa número 8. Ele. Aí, o craque... Se o cara não tiver aparecendo, ele fica o craque da camisa. Se não aparecendo, é a camisa número 10. Ele fica pra dar tempo de aparecer a camisa do cara. Dá uma alongada, né, cara? Foda. Exatamente, cara. José Carlos Araújo. Sou eu. Sou eu. É ele. Ah, é ele. É ele. Igual o Doug Funny, né, cara? É. Doug, sou eu. Cara, é o José Carlos. É verdade, cara. É verdade. Desde que eu me entendo por gente, o José Carlos Araújo tá, tipo, transmitindo futebol no rádio, cara. E ele tem, tipo, uma série de bordões também, né, cara? Esse sou eu, logo depois da musiquinha dele aí, da vinheta dele, né? É provavelmente o mais famoso. It's me, José Carlos Araújo! Mas ele tem vários outros bordões famosos também, né? Tipo aquele. Ah, Pete comigo, galera! Porra, esse é genial por causa da montagem, cara. Você já viu a montagem? Essa montagem é muito boa. Como é que é? É uma das coisas mais geniais da internet, cara. Tem o José Carlos Araújo abraçado com a Piche, tá ligado? Aí tu chega aqui embaixo. Ah, Piche, comigo. Aí é uma das paradas mais geniais da internet, na moral. Eu preciso conseguir colocar isso na vitrine, cara. Isso marcou. É muito bom. A Piche comigo, galera! É muito. É do nível daquela parada, tipo, Ronaldinho Gaúcho pitando no Palmeiras. Aí vem Ronaldinho Gaúcho sendo abraçado nas Palmeiras, assim. Aí, isso foi muito bom, cara. Sei lá, Ibrahimovic pintando no Flamengo. Aí tá Ibrahimovic pintando a parede no Flamengo. Na Gávea, assim. Aí, essa resposta foi muito boa, cara. Mas a Pix comigo, galera, é a melhor de todas. A melhor de todas, com certeza. É excelente, cara. Ele tem umas paradas assim, tipo, uma parada muito maneira dele, que qualquer gol é golão. Então, assim, tipo, deu um bate-rebate na área, o maluco, tipo, tropeçou, caiu e bateu de cabeça na bola, a bola entrou no gol. Aí ele fala, golão, golão, golão. Ah, que golão, meu irmão. Foi um gol escroto. Não é só golão, não. Ele agora já fez um desdobramento, né? É, golão, golão, golão, barato bom é do Mengão, do Vascão, do Fluminense. É verdade. Barato bom, ou seja, o cara ainda pega um barato ainda, né? Ainda fica meio doidão. Falar, cara. Eu falo, pô, o maluco tá falando isso no rádio, cara. Barato bom, será que ele tem noção do que ele tá dizendo? Que é um barato, né, cara? Com certeza. Tem, tem que estar drogado pra torcer pro Flamengo mesmo. Que... É, mas ele fala isso pra todos os clubes, né? Não, eu não sei. Agora eu não sei mais. Mas eu prefiro achar que é só pro Flamengo. Porque... Não, ele fala pra todos. Fala pra todos. Como é que é o Bandeirantes, o canal do esporte dele? Ah. Tem aquela clássica, né? Alguém faz, por favor, alguém com a voz mais de homossexual aí, pra ficar melhor. Eu não tô lembrando qual é. Ok. Não posso nem ajudar. Mas não bom. Que minha voz seja. Não, sei lá. Não, jamais. Tipo o seu Jorge. Não, que loucura. Ela é amiga da minha mulher. Não, cara, tem aquela que ele fala: nossa, mandou mal, lá na geral. E aí exatamente. Ele aproveita e fala a hora certa. Depois. Pode crer. Eu acho maneiro que ele faz o prenúncio do gol, né? É. Eu até já falei aqui do que ele manda o golão, golão, golão. Mas, tipo, logo antes, normalmente, a não ser jogadas em que são lances de cabeça ou lances muito rápidos. Sei lá, se o maluco pelo menos anuncia que vai dar o chute, assim, tipo, ó, o cara preparou o chute, armou o chute, ele já essa, atirou, entrou! Eu acho muito maneiro quando ele manda um atirou e a bola não entra. Porque você sabe que ele tava se preparando pro gol. Mas isso não acontece muito, porque normalmente quando ele tá falando atirou, você já tá vendo a torcida comemorar. Ele já viu que entrou o gol, sabe como é que é? Então exatamente. Eu acho que você viu ele no início da no início da carreira dele, não tem como você ter visto, porque teria que ter uns 90 anos. Mas você viu ele, na verdade, no momento que ele ainda não tinha aperfeiçoado a técnica, entendeu? Você, na verdade, você não deve ter visto, você deve ter ouvido, como todo mundo aqui. Mas não, ele mas deu o nome pra essa técnica aí também. A técnica dele é, tipo, esperar alguém entrar pra falar. Até porque, assim, se ele tá narrando, cara, ele tem todo o tempo do mundo pra dar o delay, porque ele sabe que mesmo o cara que tá vendo na televisão ainda não viu o lance acontecer, entendeu? É tranquilo, ele dá aquela esticada. Vocês preferem o jogo na TV? A questão da narração, né? Preferem o jogo na TV? Eu prefiro ouvir no rádio, porque dá todo lance é um lance muito perigoso. Cara, eu prefiro na TV. Eu prefiro na TV porque, assim, na televisão, como você tá vendo o jogo, o narrador não precisa necessariamente narrar. Ele fica mais falando sobre comentários e falando sobre curiosidades, etc. De vez em quando ele fala alguma coisa. É, exatamente. Faz um comercialzinho. O problema do rádio, cara, é que, assim, pô, a bola tá na intermediária e você tá achando que seu time vai levar um gol. Ah, cara, é uma porcaria. Porque o cara quer deixar o lance muito emocionante, e você só fica estressado, cara. Você ouve um jogo no rádio, é uma parada tão estressante que acaba o jogo e você tá até cansado, cara. Entendeu? Pô, é muito, muito ruim, cara. Não gosto, não. Eu prefiro ver pela TV. É, eu prefiro ver pela TV quando não é o Galvão. Se for o Galvão, prefiro ouvir no rádio. Mas, assim... é uma exceção. E uma parada que eu queria salientar do rádio, que eu não entendo, eu nunca vou conseguir entender essa porra, por que que essa merda é assim, cara, você ouve a AM normal, não tem aquela porra daquele eco escroto. Por que o cara vai narrar a porra do jogo, bota um eco na voz do cara, que porra é essa, caralho? Por que tem que ter eco? Porra! Pro áudio ficar mais preenchido, cara. Não, deixa o áudio mais preenchido e parece que tá acontecendo coisa o tempo todo, mesmo que o cara não fale tão rápido, entendeu? Porra, mas como assim, cara? Não sei se é por isso, não, mas eu sei que dá... Um motivo aleatório aqui, cara. Não, eu acho que todo narrador é tipo o resultado de uma fusão do Dragon Ball, tá ligado? Ele fala tudo. Que porra, caralho, cara. É muito escroto, porque se eu acho que de repente não fosse essa voz com eco, eles conseguiriam, não sei, passar mais passar mais o som da torcida, entendeu? Aproveitar, porque com eco atrapalha tudo, cara. Eu fico meio aflito até com eco, entendeu? No... Cara, eu acho maneiro que, assim, o cara tá falando com a voz de eco. Uhum. Aí passa pro... Assim, acabou o primeiro tempo. Entrou no intervalo, vai normal. Não tem, exatamente. Ele é um efeito que eles colocam. Por quê, cara? Aí volta a transmissão, começa o jogo de novo. Eco. Cara, por que o cara tá metendo um efeito pra ficar ruim? Bom estudo de mercado aí que comprova que as pessoas prestam mais atenção e dão, sei lá, mais credibilidade pra voz com eco, porque parece a voz de Deus, sei lá. A gente bota aqui também no podcast, entendeu? A gente começa a colocar eco e, porra, se tiver alguém do rádio aí pra comprovar isso, ou então pra sabotar a gente, sei lá, dá a dica aí que de repente a gente passa a usar, né? Pode crer, né? Legal por que não? Pelo menos assim a gente ganha credibilidade. Pô, a gente tá precisando. Tá faltando muito. Agora, sinceramente, o que eu realmente queria falar aqui, cara, que era, tipo, uma parada que eu tava, tipo, com muita vontade de pedir com vocês, e ver se vocês concordam comigo. Olha lá, hein? É. Não, na verdade, é a questão das frases duvidosas que os narradores falam. Ah. Porque, assim, tem hora, cara, que eu tô vendo futebol e eu não acredito que eu tô ouvindo as coisas que eu tô ouvindo. Eu achava que eu tinha a mente muito poluída. Cara, não é possível, cara. Eu tenho a mente muito poluída porque eu tô maldando qualquer coisa. Mas outro dia eu tava vendo futebol, assim, tipo, quando eu começo a ver jogo com outras pessoas e as outras pessoas também percebem, eu falo, cara, não é um problema meu. Aí outro dia... Ou é, da sua comunidade, assim, da galera que... É possível, é possível. Cara, outro dia eu tava vendo um jogo com a minha esposa, e aí o maluco falou uma parada tão zoada que ela veio me perguntar por que o cara precisava falar aquilo. Ela falou, o cara não poderia ter dito X, ou Y, ou Z? Por que ele falou com essas palavras? Porque ele não é professor de matemática. Tá vendo? É, é verdade, né? É o último português. Mas assim, acho que o cara tava falando uma parada e aí ele falou de que ele deu uma bola enfiada nas costas do defensor. Ela falou, cara, em que planeta o cara consegue falar isso e as pessoas não vão maldar? Entendeu? Lá, o futebol é um esporte que o público é absurdamente masculino, entendeu? Assim, é absurdamente masculino, não. Percentual de público masculino é absurdamente maior do que o de público feminino. Então você imagina que, tipo, se tem um monte de homem, não sei o que, bebendo cerveja, não sei o que, coisa e tal, vendo o jogo, o maluco faz um comentário desse, cara. Pô, bola enfiada nas costas de defensor, cara. Cara, assim, isso é... Tem uma escola de rádio ali em Laranjeiras, sabe, né? Era treino ali. Tá bom. É, tem uma também sobre o Estóvão ali. Tem não, cara. Não, aqui só tem, sei lá, encanamento velho, Palácio do Rei, só isso. Mas... É, tá bom. É, tá certo. Mas, cara, vocês concordam comigo? Vocês acham que eu tô maluco, assim? Tipo, os caras falam essas coisas de propósito mesmo? Ou, cara, não é possível, cara. Não, cara, só tá pode maluco. Ser, cara. Mas eu concordo com você. Pô, o maluco larga que teve uma entrada dura por trás, cara. Tu acha que ele não falou isso pensando já na zoeira da parada, cara? Pois é, cara. Bola metida em profundidade. Poxa, pois é, cara. Metida. Caraca, cara. Bola mexida em profundidade. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu sei que vocês vão relutar em acreditar. Respira, ouve, depois vocês retrucam, tá? É o seguinte, vocês têm que entender que existe gente séria nesse mundo também, tá? Nem todo mundo tem a nossa mente. Então, às vezes, o cara tem a seriedade pra falar aquilo lá. Se for a interpretação literal, daria de boa. O problema cara, é o público. Mas eu acho o seguinte. O cara tá ligado que nem todo mundo vai ter maturidade suficiente pra entender aquilo. Exatamente. Então ele usa outras palavras, entendeu? Eu faço isso no trabalho, cara. Se eu tiver numa reunião de trabalho, eu vou falar o que tiver que ser dito. Mas se eu tiver, tipo, se eu puder usar palavras melhores, ou pelo menos menos dúbias, eu vou usar, cara. Entendeu? Se eu puder trazer coisas que vão dar a interpretação exata do que eu quero e não vão permitir uma segunda interpretação, eu vou preferir, cara. Entendi. Acontece. Cara, eu acho que é muito difícil você levar a sério o cara que lança no meio da jogada, achou um companheiro aberto pelo meio. Pois é, né, cara? Pô, cara. É uma parada muito maneira que eu sempre vejo os caras falando aqui. Ah, não sei o que, alcança a linha de fundo, é uma boa oportunidade para cruzar. Alcançou a linha. Pois é, cara. Chegou no fundo, é uma boa oportunidade pra cruzar. Tem assim. Cara, é muito complicado, cara. Uma parada que eu acho maneiro é que, sei lá, tipo, o cara vai dar escalação, alguma coisa assim. O cara vem e diz que, tipo, não, porque a defesa ali tá formando uma linha de 4. Caralho! Cara, eu não consigo, cara. Eu não consigo ouvir isso. Vocês são muito criança mesmo. Caralho, pelo amor de Deus. Todo mundo que tá sério, né, cara? É tipo isso. Ele soltou um peido. O Puff, eles são muito crianças, né? Vocês nunca fizeram isso, né? Que coisa engraçada. Pô, não, cara. Tem parada, sei lá, o Silvio Luiz, quando a bola bate na trave, ele grita no pau. No pau! Pô, beleza, tranquilo. Sei se você consegue relevar, né, cara? Mas e me fala, se o cara desse mó porradão no meio da barreira e arreasse o cara, ele ia falar o quê? Na trave! Exato. Tipo isso. Eu sempre fico imaginando, assim, tipo, quando o cara vai fazer o cruzamento, o cara, tipo, faz o cruzamento muito aberto, o cara, cruzou no primeiro pau, não sei o que, pô, beleza. Aí, cruzou no segundo pau, eu fico pensando, cara, cruzou no segundo pau? Tipo, esse cara aí é mais homem do que todo mundo, né, cara? Tem dois, né? Pô, não é possível. A gente não pode reclamar, não. Se no futebol a gente fica naquela, toca pra mim, chupa pro gol, chupa pro gol, Amar a chupeira. A mama chuteira. É, cara, é verdade. Agora, qual foi o maior deslize dos últimos tempos, cara? Assim, o que foi mais comentado, que teve mais repercussão... Você sabe. Tu tá fazendo charme. Eu não sei. Sei não. Qual foi? Luiz Roberto, cara. Glorioso Luiz Roberto. O jogo da França. O bagulho dos negros vai tomar no cu. Aquilo foi muita verdade, cara. Cara, sensacional, cara. Esses negros maravilhosos que saem tocando. Tá vendo? Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu ouvi todo mundo falando essa porra, mas ainda não vi essa porra de vídeo. Não, o áudio vai tocar aí no programa. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Mas olha só, essa foi uma vacilação, eu não ouvi, de repente eu vou mudar de ideia depois que eu for ver o vídeo, ou ouvir aqui pelo podcast, sei. Agora, um que eu achei mais vacilação que esse, se eu não me engano, a gente até citou aqui nesse podcast, foi um tricolor. Foi o tal de Roger Flores aí. Ah, é. Melhor comentarista de todos os tempos. Melhor de todos os tempos, né? Entende tudo dos bastidores, e inclusive, né, a níveis sexuais aí, a níveis... Especulação. Eu posso caracterizar isso até como um estupro de alguma forma, né, que foi o que aconteceu com o Cavani, que tomou uma dedada de quem mesmo? Não lembro quem foi que deu a dedada no Cavani. Ah, nem lembro quem foi também. É, mas enfim, o Cavani tomou uma dedada, foi invadido. O cara tava Cavani. É, deu uma cavada no Cavani. E aí o Roger pegou lá e se pronunciou no meio do programa. Eu isso eu vi ao vivo. Eu nunca assisti essa porra desse programa de mesa redonda, porque eu fiquei traumatizado com o tal do Bem Amigos, que depois o Neto copiou, isso é uma coisa que deve ser comentada. Baita Amigos! Cara, baita amigo. É o cara assumir que é um fracassado. Tô falando. Aí, ridículo. Diga-se de passagem. Fracassado. Diga-se de passagem, você tá assumindo que é um fracassado. Você não é tão bom assim. É um fracassado. É isso mesmo. Enfim, cara. Eu tava falando isso tudo pra falar do Cavani pra falar do Roger Flores. Aí o Roger pegou e falou, não, porque isso aí acontece sempre no futebol mesmo, é uma coisa normal, entendeu? Aconteceu várias vezes comigo, inclusive. E, pô, você tem que levar no bom humor, cara, porque, pô, de vez em quando aconteceu comigo, eu falava pro cara, pô, dedo grande, hein, cara? Pô, sacanagem. Caralho, o cara falou isso e todo mundo ficou querendo rir e ele ficou com aquela cara dele de flores mesmo. Porque o cara já tem o nome, né? Roger Flores, aí vai jogar onde? Nas flores. Aí vai lá pra porra da Sport TV pra ficar falando merda. Tudo que acontece no bastidores, menos a parte sexual, porque o horário não permite, porque ele jogou no Fluminense. E vai lá e, porra, e fala essa merda de dedada aí que o cara tem que ter o dedo, que o cara quer dedo grande, quer dedo pequeno. Ou seja, ele já tava tão no nível profissional do negócio que ele já analisava a dimensão, o formato, o dedo do cara, entendeu? Ô, Roger, porra, qual é, mané? Nada a ver isso aí, brother. É, cara, é sensacional, cara. Roger Flores, tipo, superou qualquer expectativa nessa, cara aí. É, eu acho que ele superou até a expectativa do cara que dedou ele, que não esperava que ele fosse reagir desse jeito, né? Imagina só, o cara vai lá, dedo o Roger Flores, aí o Roger Flores pega e fala, não, pô, dedo grande. O cara deve virar e falar, pô, qual é, parceiro? Vai tomar no cu. Não, ele não pode falar isso, que ele vai gostar. Pior que ele já tomou, entendeu? O cara não pode nem falar, tomar no cu. Tô dando mesmo. Uma frase de, também bem dúbia também foi a do... Dúbia não, né? Porque né, ele tava meio drogado, né? O Vanucci. Que ele falou, vamos ver o lance por trás, porque por trás é muito mais gostoso, não é mesmo? Ele falou isso? Ele falando do replay, cara. Ele falou isso, cara? Falou. Caralho, vai tomar... Qual é, Vanus? Porra, cara, a África do Sul é logo ali, cara. Caralho, cara. Não, o Fernando Vanus se supera sempre, então, né? Ele comeu um creme crack no meio do programa. Cara, como... crack é muito bom. Ele comeu o creme crack no programa. Depois ele encheu a cara de cachaça pra comemorar ou pra se lamentar da saída do Brasil da Copa da África. Aliás, na Copa da África não, da Copa foi a Copa do Meião do Roberto Carlos, foi 2006. É, o Vanucci, cara, ele ficou bêbado pra caralho. Aí ele começou a falar merda no programa ao ponto que a Rede TV, né? Que eu imagino o nível que a Rede TV precisa chegar pra cortar você. Sabe que ele começou o programa nesse dia falando bem-vindos, amigos da Rede Globo. Foi? eu não lembro disso não, mas se foi, parabéns, Manus, cara. Foi na Rede TV isso, cara. Cara, eu acho que depois desse desastre todo, a gente pode chamar o Valucci até pra vir aqui no podcast apresentar o nosso programa, cara. Porque a gente vai ter que cortar ele em algum momento, isso é certo, mas pelo menos a África do Sul é logo ali, cara. Ou agora é hora de mudar o Brasil. Ou precisa mudar ou muda de vez. Ou mudar de vez. Toque! Zambrota! Caralho, mano. Coitado do Vanucci. E é isso aí, cara. Eu acho que o Vanucci representa o fracasso na narração, o fracasso na apresentação. É na vida, de repente, não? Fernando Vanucci. Que passivo. Aí o cara toma só um remédio, cara. Fernando Vanucci, cara. Eu já tinha que fazer um troféu não, uma taça Fernando Vanucci, mano. Maior fracasso. Vai ser ele, o Neto e mais seis, sei lá.